Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos falar com o diácono João Pedro. É um jovem que vai ser ordenado padre no dia em que sai este programa. Nos últimos 6 meses esteve no arciprestado de Oliveira do Hospital, mais concretamente nas paróquias do padre Orlando Henriques. Prestes a ser ordenado sacerdote, vamos procurar saber o que lhe vai na alma, num mundo em que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. João Pedro, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Há quanto tempo é que recebeu o diaconado e onde é que foi? Portanto, recebi o diaconado na Sé Nova de Coimbra, em meados de março, portanto já lá vai algum tempo. Portanto, no dia em que sai este programa, vai receber o sacramento da ordem. Quantos é que vão ser ordenados nesse dia? Portanto, neste dia serei ordenado eu, como presbítero, como padre. Juntamente comigo será ordenado um diácono permanente da zona de Ceira. No ano em que o João Pedro foi para o seminário, quantos é que foram consigo? Portanto, na altura entramos cerca de 10 seminaristas, sendo que 6 eram de Coimbra e os restantes da Diocese de Aveiro. Portanto, entramos no seminário menor em Aveiro. De todos esses, neste momento só estou eu no seminário e a terminar o seminário. Portanto, só eu é que serei ordenado todos esses. Portanto, os outros não perseveraram, não, eventualmente podem não ter, não podiam não ter vocação. Pois acabaram por ir saindo aos poucos. Sim, sim. Pronto, isto é assim mesmo, quer dizer, se de facto eles não tinham vocação, foi a melhor coisa que eles podiam ter feito, era de facto sair. Sim. Se eventualmente eles têm vocação e perderam esta oportunidade, eu penso que se calhar foi o pior passo da vida deles, porque nós somos felizes na medida em que sejamos capazes de descobrir a vocação e depois façamos um esforço para alimentar e para continuar. Se assim não é, pois tudo bem, eu costumo dizer que vale mais ser um bom pai do que um mau padre. Mas também digo o inverso, quer dizer, também pode ser um bom padre e depois pode ser um mau pai. Portanto, sim, o seminário serve para isso mesmo. À partida, há uma caminhada que se faz antes do seminário, que é o chamado pré-seminário, em que também tem um conjunto de objetivos um bocadinho diferentes do próprio seminário, mas à partida que entra no seminário não tem que obrigatoriamente ser padre, não é? É um tempo de discernimento nesse sentido, perceber se é por ali que Deus nos chama, se não é, se é, muito bem, e temos esse tempo de preparação. Se não é, também é sempre uma experiência boa, de contacto com Deus, de formação teológica. De modo que o que interessa é de facto descobrir por onde é que Deus nos chama e de que forma é que nós podemos ser felizes e fazer felizes os outros, de que forma é que isso é possível. A partir da ordenação, portanto, vai ter possibilidade de fazer aquilo que nós leigos não podemos fazer, mas que temos necessidade que alguém faça por nós. Qual é o sentimento que lhe vai na alma para essa possibilidade de que vai ter, pelo sacramento que vai receber? Quais são os objetivos para o futuro? Converse lá um bocadinho connosco, abra-se lá para os nossos ouvintes. Pois, isto de facto é uma etapa muito bonita da minha vida, é um dos momentos mais importantes de toda a minha vida, em que de facto nós nos colocamos na mão de Deus e percebemos que estamos à vontade com Ele. De facto, vou começar a poder confessar. É uma experiência que deve ser das mais bonitas da vida. Vou começar a poder celebrar a Eucaristia, consagrar aquele pão e aquele vinho em corpo e sangue de Cristo, tornar Deus presente neste mundo sacramentalmente, e também levar a unção dos enfermos, àqueles que estão doentes. Tanto coisas que, como leigo, não se pode fazer, mas também dá a beleza do próprio sacerdócio. E quem acredita, de facto, é das experiências mais bonitas que se podem ter nesta vida. João Pedro, o atual Papa, Bento XVI, disse há não muito tempo, creio que foi quando fez 60 anos, agora não estou completamente seguro, mas creio que foi quando fez 60 anos da sua ordenação, ele disse que o dia da ordenação dele foi o dia mais importante da sua vida. E referiu até ao seguinte, que eu vou passar a citar. Descobriu o que o sacerdote significa para as pessoas. E contou o seguinte: havia muita gente que eu não conhecia, mas eu via naquelas pessoas a esperança que depositavam. Não em mim, mas naquele sacerdote e na sua relação pela força do sacramento que tinha acabado de receber. Portanto, bonito, não é? Isto que ele acaba de dizer, sem dúvida nenhuma. Portanto, neste momento, o João Pedro é diácono. A próxima vez que eu me encontro consigo, eu vou tratá-lo por padre. e teria a obrigação de lhe beijar as mãos, não por serem as suas mãos, mas porque as suas mãos serão consagradas e vão lhe permitir fazer milagres todos os dias. Estou a pensar na consagração, aliás, já há pouco falou nisso, transubstanciação, que certamente irá fazer todos os dias. Está a pensar a celebrar a missa todos os dias ou não? Sim, claro. Apesar de não haver essa obrigatoriedade, mas como particularidade do Ministério do Sacerdócio, portanto, temos esse dever e esse alimento que também que nos vem disso mesmo, daquilo que é a Eucaristia. O Papa, o anterior Papa, João Paulo II, eu li uma vez num livro, e é possível que João Pedro tenha lido também o mesmo, ele ia para a montanha, levava os jovens e depois acabava por celebrar, pronto, na montanha, portanto ele fazia um altar e celebrava ali mesmo. E muita gente lhe dizia que ele não devia fazer, até porque corria o risco de ser preso. Portanto, a Polónia era um regime totalitário e, portanto, ao celebrar a missa fora da igreja, ele corria o risco de ser preso. Mas ele dizia, não, isto é um privilégio que eu tenho como padre. E como privilégio que eu tenho, eu celebro todos os dias. Portanto, não há dúvida nenhuma que ele não prescindia deste privilégio que o João Pedro vai ter muito, muito brevemente, graças a Deus. Neste momento ainda não pode consagrar, transformar o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor. Portanto, com essas mãos, depois de consagradas, vai poder fazer esse milagre. Qual é a sensação que sente ao pensar que, de facto, por obra de Deus, não é? Vai conseguir transformar, portanto, um pedaço de pão no corpo do Senhor? Pois, essa é das coisas mais bonitas que a gente pode ter como sacerdote, e há dias que punha-me realmente a pensar nisso mesmo. De facto, deve ser das experiências mais bonitas poder tornar Deus presente dessa forma neste mundo. E é até o maior milagre que podemos ter neste mundo. Às vezes ficamos muito espantados com aparições, com visões, com algum milagre que aconteça pelo mundo fora. Mas, de facto, o maior milagre é esse que é colocado nas nossas mãos todos os dias, que é, de facto, poder comungar o corpo do Senhor e tê-lo ali presente, diante de nós. E acho que é algo que tem que ser muito mais valorizado, sobretudo aqui nesta zona, nestas paróquias, onde as celebrações da palavra também se vão multiplicando e, muitas vezes, se confunde essa mesma presença sacramental de Cristo, que também se faz pela palavra de Deus, não é pela escuta da própria palavra, mas que essa consagração que é ali feita sobre o altar, na qual estamos, está o padre e estão todas as pessoas que também no altar são consagradas diante de Deus, acho que é das coisas mais bonitas que se pode ter. É, e que se calhar às vezes, portanto, pela rotina nós vamos deixando, não vamos valorizando e no fundo acaba por ser uma pena. Há pouco o João Pedro dizia, pois que sim, que sentia que ia celebrar de facto todos os dias. Portanto, isso é muito bonito. É muito bonito porque também acabou por dizer que isso no fundo são graças que vai receber. Mas também os leigos. Os leigos contam convosco, contam com os padres. E eu penso que nós leigos, é uma obrigação que nós temos, é que vocês celebrem para nós, porque, tanto em nada, em coisa nenhuma, nós recebemos tantas graças como numa missa. E é uma pena que, de facto, se um leigo quer ir a uma missa, que, de facto, não o encontre na sua paróquia. Não me refiro, neste momento, aos domingos, porque vocês têm muitas paróquias e, eventualmente, têm que arranjar essas alternativas que há pouco falou, da celebração, outra coisa qualquer. Mas, quer dizer, durante a semana, eu fico com a ideia que, muitas vezes, também, colegas, futuros colegas seus, que agora ainda não são colegas, que eles acabaram por não celebrar. Eu não sei, também não posso garantir isto. Mas, quer dizer, mas também é uma pena, porque, pronto, se nós, em coisa nenhuma, conseguimos tantas graças, e se nós temos o direito que o padre celebre para nós, eu penso que é uma pena que o padre, pronto, por um motivo ou por outro, pronto, há motivos fortes que podem, de facto, levar a isso. Mas, quer dizer, quando, por descuido, ou por comodidade não o fazem, eu penso que de facto é complicado, é grave e se calhar um dia será pior, porque eu há pouco dizia, de facto, eu acho que vai entrar uma coisa maravilhosa, quer dizer, ser padre, quer dizer, eu acho que isto é extraordinário. Agora, e até direi mais, Eu não tenho nenhum filho que estivesse e que ele quisesse ser padre, portanto a vocação não era minha, seria dele. Teria que ser ele a optar, é um facto. Mas quer dizer, para mim seria felicíssimo. Eu ficaria felicíssimo se ele de facto fosse para essa vida. Porque realmente isto é um mundo sem margens, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que há sempre muita coisa para fazer e, de facto, a pessoa será verdadeiramente feliz se viver bem a vocação. Agora também, temos que reconhecer que se a vocação for mal vivida, isso também pode ser complicado, porque a quem muito se dá, muito se vai exigir, não é assim que diz a Sagrada Escritura? É, isto, hoje em dia, o desejável seria isso mesmo, é que todos os dias celebrássemos a Eucaristia. E neste momento ali nestas paróquias onde eu estou neste momento a trabalhar, procura-se ir percorrendo as capelas em cada dia e celebrar aí a Eucaristia. Agora, de facto, é uma região muito grande e é difícil que muitas vezes as pessoas de uma ponta tenham a possibilidade de ir a uma Eucaristia que haja na outra ponta, não é? Desta zona. Mas, de facto, procura-se isso, que todos os dias celebre essa Eucaristia. Daqui por pouco tempo vai ser padre. A Conferência Episcopal e o próprio Papa pediram para que os sacerdotes andem no dia a dia identificados com a missão de padres. Está a pensar cumprir essa diretiva ou não? Identificados andamos sempre, nem que seja pelo que levamos cá dentro no coração. Agora é certo que essa missão que nos é confiada se deve traduzir não só em palavras, como em gestos, mas também, penso eu, na visibilidade que o padre tem exterior, pelo vestuário. Penso que a mim não me escandaliza, nem tão pouco, isso mesmo, a identificação de um padre pela forma de vestir também. Penso que é um sinal, e nunca deve ser visto como ostentação do próprio padre, nem como para mostrar algo que ele não é. Se isso acontecer, está a dar um mau sinal. Agora penso que uma coisa pode servir de sinal na medida em que também vai acompanhado pela própria vida do sacerdote. E nesse sentido, penso que faz falta, num mundo onde existem tantos sinais e um mundo que é feito de tantas imagens hoje em dia, penso que esse sinal de Cristo e da Igreja, que é o que esse vestuário do padre, o clérigo, quer significar, é isso mesmo. Está o rosto do padre, mas está também a imagem da Igreja presente. E penso que no mundo de hoje faz falta esse sinal também. Pode ser um testemunho importante hoje em dia. Isto é a minha opinião e ela vale o que vale. Mas eu penso que sim, que é importante. Porque, portanto, se eu na rua vou numa zona que não conheço ninguém, quer dizer, se eu vir um sacerdote identificado, por exemplo, com o cabeção, por exemplo, já nem me refiro a mais, mas pelo menos com isto, portanto, eu sei que perante uma aflição, perante um problema, perante uma dificuldade, pode não ser grande dificuldade, mas perante uma dificuldade eu sinto mais confiança, da mesma forma que eu quando vou numa rua que não conheço, se vir um polícia, à civil eu não o identifico, mas se vir fardado já o identifico, e quem diz um polícia diz um militar. E se eu tiver uma pequena dúvida, eu prefiro tirá-la com a pessoa que me oferece mais confiança. Por outro lado também, pronto, reconheço que isto no fundo é uma vontade do Papa e no aspecto de que se deve ser obediente, penso que era bom. Mas, repare que isso é um sinal, não é? E é como todas as coisas. Às vezes pode haver pessoas que sintam à vontade com um padre vestido de cabeção, ou pode haver até pessoas que não se sintam. O que há que ter presente é que é um meio, nunca é um fim em si mesmo. E, portanto, há que colocá-lo nessa medida mesmo. O vestuário não deixa de ser um meio. Portanto, de acordo com as situações, nem sempre nem nunca, há de estar sim ao serviço da missão. Se ajuda na missão do padre, muito bem. Se não ajuda, a certa altura mais vale tirar, não é? Agora, o que aconteceu depois do concílio, foi eu pensar que estava aí também o afastamento das pessoas perante a Igreja e que isso criava uma barreira incontornável. Portanto, optou-se por ir colocando de parte esse que era o sinal do padre numa sociedade que reconhecia desse modo os padres. A certa altura percebeu-se que não era por aí, isso de facto era algo secundário. Há muito na Igreja que passa pela transmissão da fé que tem que ser também revisto e tem que se ir atualizando ao longo dos tempos. Neste momento percebeu-se que não é por um padre usar capção ou não usar que vem por aí também grande salvação do mundo. Agora pode ser algo que está ao serviço dessa mesma missão, e se temos esses meios, por que não usá-los? Porque não também deitar mão deles e aproveitá-los, como disse, nesta sociedade que precisa de sinais, precisa de símbolos. Frio, intenso, luzes de neon, ruas vazias, olhos no chão. Esboço de ti, de contornos sedutores. Serás tu a minha luz que me apagou a voz. Eu não sei se vais ouvir quando eu gritar o teu nome. Eu não sei. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o diácono João Pedro. É um jovem que vai ser ordenado padre neste dia em que sai este programa. Nos últimos 6 meses, o diácono João Pedro esteve no arcipestado de Oliver do Hospital, mais concretamente nas paróquias do padre Orlando Henriques. Prestes a ser ordenado sacerdote, vamos procurar saber o que lhe vai na alma, no mundo em que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, e também das possibilidades que vai ter a partir de hoje ao receber o sacramento da ordem. Vai poder fazer aquilo que nós leigos não podemos e temos absoluta necessidade de receber para alcançar a vida eterna. João Pedro, desde que recebeu o diaconado, que se encontra no arcipestado de Oliver do Hospital, ou também ainda esteve noutros locais? Portanto, eu na caminhada que tive como seminarista, ainda em seminário, em que temos várias experiências pastorais, comecei, antes de tudo, pela minha paróquia, onde também tive a alegria de servir, portanto, na paróquia de São Silvestre, em Coimbra. Portanto, tive a alegria também de ver alguns grupos surgir, também de ver o que é o ministério do padre, também numa paróquia. Depois, no seminário, já em Coimbra, tive a oportunidade de trabalhar 1 ano no Secretariado das Vocações, estive 1 ano também no pré-seminário, a tempo inteiro, depois outro ano, o 3º ano, juntamente com o pré-seminário, acumulei a pastoral universitária, onde também estive 1 ano, depois estive 2 anos na paróquia de Penacova, Carvalho e Friumes, com o padre Rodolfo, que também já foi aqui parco nesta zona pastoral. Portanto, e depois então entrei a tempo completo, depois de terminar o seminário, aqui nestas paróquias. Portanto, o João Pedro, tanto quanto eu penso, não tenho a certeza, tem a residência no Seixo, não é? Sim, no Seixo de Sapeira. Mas são o quê? São quantas paróquias? São 8 paróquias. Paróquias. Tem memória as paróquias ou não? Tenho as presentes. Então diga lá já agora, só portanto, para os nossos... Seixo de Sapeira, Lagares, Travanca, Ervedal, Lagos, Bobadela, Maruj e Lagiosa. Depois de ordenado, ficará, portanto, aqui também nestas paróquias, ou será que vai para outro local? Qual é a sua preferência? Já agora aproveito para fazer mais uma pergunta. Parece-lhe que um sacerdote, portanto, e agora está mais à vontade porque ainda não é, deve ficar muitos anos na mesma paróquia ou deve ir mudando? O que é que lhe parece? São muitas perguntas. São. Portanto, eu neste momento vivo no Seixo de Tabeira, não tenho preferência por nenhuma delas, não é? A gente é colocada, somos colocados ao serviço do povo de Deus, portanto vamos para onde o Senhor Bispo nos entender enviar. Como é que será no futuro? Não sei também. Sei que pelo menos até ao fim do ano, ao fim deste ano pastoral, estarei nestas paróquias. Isso já me foi assegurado pelo Senhor Bispo. Portanto, ficarei a colaborar com o Sr. Padre Orlando Henriques, que é o parco, neste momento, destas 8 paróquias. Agora, acho que as pessoas já fazem apostas, não é? Ah, agora, com esta rotatividade toda que tem havendo, quem é que fica para o ano, se ficam os dois, se fica só um, se ficar só um, qual deles é que é? Acho que as pessoas já andam a fazer apostas a verem qual dos dois é que ficará. Pois isto é tudo uma incerteza, não é? Em relação ao futuro, está nas mãos de Deus também, do Sr. Bispo, discernir isso mesmo. Agora é difícil que, com esta sequência que tem havido de redução de vocações ao sacerdócio, ou de respostas a essa vocação que Deus vai fazendo, se consiga ter neste momento 2 padres, se calhar, para as 8 paróquias. Não sei como será, a nível do arcipestado, o número de padres que existirá no futuro para esta zona toda. Eu não sei que mandei o outro diácono que está lá em Coimbra, não? Pois, pode sempre vir um diácono para ajudar, ou pode até que ser que leigos aceitem este desafio de ser ordenados diáconos permanentes, que Deus também lhes chama isso mesmo, e neste caso teríamos aqui destas paróquias diáconos naturais daqui. Quando o João Pedro fala que estará até ao fim do ano pastoral, está-me a dizer não até ao fim deste ano civil, mas até ao fim do próximo ano. Até ao verão. Até setembro. Até setembro, mais ou menos. Sim, sim. Pronto. Pois que às vezes é importante, porque eu já estava aqui na dúvida. Em relação àquele ponto que eu lhe coloquei, que era, parece-lhe que um sacerdote deve ficar, independentemente de ficar aqui ou não, não importa, mas parece-lhe que um sacerdote deve ficar muitos anos na mesma paróquia ou não? O que é que lhe parece? Pronto, temos a experiência de alguns anos que ficavam 20 e 30 anos numa paróquia. Pronto, era um caminho e, por um lado, até podia ser bom por, a certa altura, nós conhecermos bem a vida das pessoas e as pessoas conhecerem o padre bem e terem ligações ao longo de toda a vida com essa pessoa. Dava esse conhecimento muito mais profundo, se calhar. Agora, tem-se a dificuldade de, a certa altura, o padre também ir ganhando relações, em que, a certa altura, é muito difícil para um padre estar a deixar uma paróquia, não é? Depois de 20 anos, acaba por ser difícil para o próprio padre separar-se e ir começar a fazer caminho noutro sítio, com outras paróquias e com outras pessoas. Pode que, a certa altura, pode ser mesmo uma violência, sobretudo para os padres com mais idade. Penso que será bom terminar-se um número de anos, sei lá, entre 5, por exemplo, 5 a 10 anos. Penso que andará por aí a idade, o número de anos médio que seria desejável um padre estar num conjunto de paróquias. Porque dá o tempo necessário para se estabelecer um projeto e se cumprir esse mesmo projeto. sem que ao mesmo tempo seja um número exagerado de anos, não é? E que não se ganhem raízes de tal forma que depois seja muito difícil separar-se e as próprias pessoas perceberem que o padre é alguém que está ali em serviço e tem que cumprir uma missão, não é propriamente para se estar a agarrar ao padre A ou B, mas sim para perceber que ele é apenas um intermediário de Deus, alguém que está ali em missão. Portanto, deve ser sempre entendido assim o padre e não pela própria pessoa em si, não é? Não é isso que é o importante é o ministério que ele tem. Eu penso, não tenho a certeza, que pelo menos antigamente era assim, agora, não sei se isto altura, se não, que o que estava estipulado para um sacerdote numa paróquia era 6 anos, parece-me que era assim. À volta disso. Não sei se ainda está. Pois, porque a certa altura, menos do que isso, também acaba por causar muita instabilidade nas paróquias. Sim. E nem sequer se consegue fazer grande projeto, nem grandes coisas. Porque não dá tempo de assentar e de conhecer as próprias paróquias. Pode-se cair no erro de agindo rápido demais, depois também agir mal. Por isso também é necessário um tempo mínimo. João Pedro, como diácono, qual o trabalho que mais o entusiasmou ou sensibilizou ao longo destes 6 meses aqui nestas 8 paróquias? Pois aqui ainda vai há pouco tempo o trabalho que aqui tenho feito. É fascinante o trabalho com os jovens, portanto é um trabalho específico e aqui há imensos grupos de jovens, há muitos jovens apesar da desertificação e do envelhecimento geral. Continua a haver muitos jovens, muita juventude que é preciso agarrar, que é preciso trabalhar. Venho descobrindo agora também a beleza do que é trabalhar com casais, portanto, e aqui também há tanto por fazer a nível de casamentos que se vão desfazendo, situações familiares onde há tanto por trabalhar ainda. Portanto, a beleza também de um casal que se une e que, para toda a vida, aceita um compromisso de caminhar rumo à felicidade, a dois. Portanto, acho que isso também é uma coisa belíssima, o matrimónio. Portanto, se um padre quiser, quase não tem tempo para dormir, nem comer. Isto é um pouco o que acontecia com os apóstolos, e se o padre quiser levar, de facto, uma missão a sério, penso que lhe aconteceria um pouco isso. Porque, de facto, isto é um mundo sem margens, como há pouco eu dizia. Há tanta coisa para fazer e é necessário, de facto, fazer um esforço para que as coisas melhorem, porque, infelizmente, parece-me que elas não estão muito bem. Eu vi, pronto, aqueles jovens, que lá tinha, aliás, bastante jovens, portanto, o grupo já existia ou foi o João Pedro que dinamizou e formou? Portanto, já existiam 4 grupos de jovens quando cheguei aqui a estas paróquias. Neste momento continuam esses 4, tendo desde já criado mais 2 grupos, ou formado 2 grupos. Concretamente ali o da Badela, que já existia, mas depois, por uma razão ou outra, também deixaram de se reunir e agora estão novamente a formar um grupo, portanto a fazer caminho. Juntamente com o da Badela está o da Andorinha, que está nos primeiros passos e que fazemos força para que vá para a frente, não é? Isto é mesmo assim. Portanto, para além do da Andorinha e da Badela, temos o grupo do Seixo da Beira, portanto, que já tem muitos anos de caminhada. Temos o do Ervedal, temos o de Lagares também, portanto, e temos o das Seixas. Que, portanto, grupos que já têm uma caminhada diferente, que andam a ritmos diferentes, têm a sua especificidade, mas têm mesmo estes jovens que teve a oportunidade de testemunhar também, uhum. Portanto, e de ver que são um grupo com uma certa caminhada, têm algumas atividades já determinadas, portanto... Fazem atividades de quanto em quanto tempo, João Pedro? Estes jovens, costumam reunir com eles? Estes grupos, o que está assim mais ou menos projetado, eles reúnem semanalmente, sendo que, portanto, todas as semanas têm encontros, com um ritmo estabelecido. Portanto, têm uma semana têm um encontro de tema de grupo, em que um dos grupos prepara um tema para apresentar ao restante. São eles que sugerem os grupos ou são eles que... Tem subgrupos, cada grupo de jovens tem... Não, era isso que eu queria perguntar, peço desculpa. São eles que sugerem os temas ou é o João Pedro que lhes sugere? Portanto, eles preparam... Pois é isso, é uma das semanas eles têm um tema que são eles que escolhem. Neste momento, neste ano, estamos a aproveitar essa semana, esse sábado, pronto, em que calha essa semana para adotar o esquema que é proposto pelo Secretariado da Juventude, que este ano tem um conjunto de temas de formação e tem sido aproveitado para isso mesmo. Na segunda semana tem sempre um convívio, portanto há um filme ou um jogo que o grupo prepara e que façam. Numa terceira semana tem um tema que é proposto para todos os grupos de jovens, que neste caso sou eu que dou esse tema, portanto, e eles depois trabalham cada grupo como entender, portanto é um tema comum para todos os grupos de jovens. E depois na quarta semana tem sempre os ensaios para a celebração de domingo, que costumam animar uma vez por mês. Para além deste ritmo semanal, tem algumas atividades comuns, que são três encontros para todos os grupos de jovens, em que se faz o convite a alguém que venha dar um testemunho, que fale sobre um tema particular, portanto, três encontros destes. Depois tem um encontro no Carnaval, em que fazem um acantonamento de 3, 4 dias, mais ao jeito de um retiro, portanto, algo mais para parar e para refletir sobre a própria vida. Portanto, um acantonamento. Tem um encontro de Ramos, chamado Encontro de Ramos, em que fazem uma caminhada, uma via sacra, portanto, um dia para o outro, portanto, 2 dias. E depois tem, nas férias do verão, o conhecido Acaférias, em que vão acampar durante cerca de 15 dias, habitualmente ali na zona da Praia de Mira, portanto, em que... Tem um acampamento, pronto, e são experiências diversas. Para além disto, pois claro que cada grupo tem atividades, tem dinâmicas que depois prendem a nível de cada paróquia. Quem quiser ouvir é para ficar, quem quiser prever pode sair, mas quem quiser ouvir é para ficar, se eu nunca fiquei foi por sentir que a tristeza é sombra que nos cai quando tudo à volta nos destrói. De tudo quanto todos querem ser, de todos quantos nunca vão ceder, poucos são os que não vão pisar tudo à nossa volta para passar. Será que é assim que a roda vai girar? Ou é só mais um corpo fraco e cego demais para mudar? Meu amor, vem-me escrever, vem-me lembrar de oferecer, não me esquecer de te inventar um amor. Guarda segredo quer dizer, quem guarda tesouro quer mostrar, quem não tem vergonha quer provar, e todos sabem como tem que ser. Se o mundo vive na televisão, ninguém vê que fama é solidão. Barulho a prometer a velocidade, onde todos vão comer, sorrir, amar sem ser verdade. Já ninguém tem força para sair da ilusão, liberdade construindo uma prisão. Será que é assim que a roda vai girar? Ou é só mais um corpo fraco e cego demais para mudar? Meu amor, vem-me escrever, vem-me lembrar de oferecer, não me esquecer de te inventar um amor maior. estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo, às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o diácono João Pedro, um jovem que vai ser ordenado padre neste dia em que sai este programa. Vamos continuar a conversar. O João Pedro há pouco falou, pois, dos casais, falou das famílias. O Papa, em março, falou em catequese familiar para os pais, apoiada em matéria de fé e moral. O que é que lhe parece? Portanto, a nível do trabalho com os casais, também costumam ter reuniões periódicas, uma vez por mês tem um encontro de um grupo de casais que se vai reunindo e vai fazendo também essa caminhada a nível de formação e de atividades, algumas atividades em específico. Para além disso, de facto, ainda são poucos casais que se disponham a fazer esse tipo de encontros e esse tipo de caminhada. O que há de forma geral para as famílias é aquilo que é proposto a nível comunitário, a nível do que são recoleções interparoquiais, portanto, depois do que é as formações comunitárias, vai mais nesse sentido essa formação que é proposta a nível das famílias. João Pedro, eu tenho-me apercebido que lá nas vossas paróquias fazem muitas atividades com os paroquianos, pelo menos é a impressão que me dá, embora eu esteja de longe, mas quer dizer, retiros, palestras, conferências, e na minha opinião isso é muito bom. Não há dúvida nenhuma que isto para mim já é a nova evangelização, porque acho que a nova evangelização será mesmo isto, é dar formação às pessoas e que é bem necessária, porque a maioria das pessoas que estão nos movimentos, sinto que estão descristianizadas. E penso que quando assim é, elas não têm força para transmitir. Isto, se não vivermos, não transmitimos. Isto, podemos dizer o que quisermos, podemos fazer muito barulho, mas o Papa costuma dizer que é a chuva a bater no vidro que cai e que escorrega. Portanto, e se de facto não se fizer alguma coisa, aliás, eu penso que a nova evangelização é uma das grandes preocupações do Papa, e quando ele pretende que o sino do próximo ano venha revitalizar, portanto, o tema da nova evangelização, é porque o próprio Papa sente que o cristianismo na Europa pode desaparecer. Não significa que o cristianismo desapareça, mas quer dizer, na Europa pode eventualmente desaparecer, porquanto as pessoas estão descristianizadas, estão indiferentes, há um relativismo grande, tudo é bom, e por este ritmo isto não vai para melhor, vai para pior. No entanto, eu verifico que o vosso trabalho, portanto, deve ser realçado. Eu apercebi-me ainda agora acerca daquele encontro que houve na paróquia de Lagares da Beira, sobre a Bíblia, que esteve lá ao Frei Domingos, e para além de estarem pessoas, possivelmente de todas as vossas paróquias, notei outra coisa que é muito bonita e que é de realçar, é que mesmo sem ser das vossas paróquias, estava muita gente. Eu quero lembrar que aqui o padre Borges falou na missa e pôs no placar, portanto, anunciando esse trabalho da Bíblia, e inclusive, portanto, disponibilizou um autocarro que foi sempre cheio, além de ir mais alguns carros, e portanto isto é muito bonito, porque às vezes eu sinto que se fazem capelinhas. Fazem as capelinhas entre os leigos, mas também se fazem capelinhas entre os padres. E é bonito quando, de facto, um sacerdote que não tem nada a ver com a paróquia e sensibiliza os seus paroquianos para que vão a outra paróquia, eu acho que, de facto, isto é belo, é lindo. Também lá vi o outro sacerdote, não me recordo agora o nome dele, que está em Nogueira, o padre dele. Padre Gino. O Padre Gino Chicala, exatamente. O Padre Gino Chicala, portanto, pronto, isto de facto é uma coisa de assinalar, porque realmente acho que é muito bonito, de facto. E é o caminho. Eu penso que é por aqui que temos que seguir, penso eu. A nível da nova evangelização, tem sido uma linha de força na Igreja apostar nisso mesmo. A necessidade de se reinventar naquilo que são os seus meios, naquilo que é a forma de se dar a conhecer ao mundo, e mais do que nunca, a par desses novos meios e da nova forma de se apresentar, também são precisos novos conteúdos capacidade de reinventar aquilo que é o conteúdo da fé e dar conteúdos com valor às próprias pessoas. Portanto, não só apostar na forma, mas também no conteúdo. Penso que tanto uma coisa como outra tem que se ir reinventando e com criatividade a ir conhecendo e também ter novas formas de o apresentar. Na Europa, põe-se essa questão mais do que em sítio em qualquer outro sítio do mundo, porque já é um continente que tem alguma história na fé e mais do que nunca tem que se reinventar e ter criatividade na abordagem à fé. Acreditamos que nunca acabará a fé, muito menos a fé cristã, porque o próprio ser humano tem esta dinâmica e isto que é a fé, que faz parte de si mesmo, como dimensão humana, juntamente com outras tantas dimensões no ser humano. Portanto, ou esta fé ou outra, o que importa é que terá sempre fé o ser humano, porque isso é algo característico, mais do que, mesmo que alguém queira fazer entender que o ser humano não é crente, isso é impossível querer acreditar nisso, porque até os ateus, de certo modo, têm fé de que Deus não existe. É uma dimensão humana. Agora, há que, no meio de um mundo onde facilmente se entra em contacto com outras partes, com outras religiões, de facto tem que se dar razões da nossa fé e dizer porque é que vale a pena ser cristão, porque é que é um caminho de felicidade, ou se não mesmo o caminho da felicidade, a fé cristã. Nesta necessidade de se reinventar a fé, tem entrado esta necessidade de cada vez mais deixar esse espírito de capelinhas e ser capaz de se entender a Igreja como um todo e como uma mesma família. E belo neste sentido e nesse trabalho é esta necessidade que os padres têm também de fazer trabalho comum e de se deixar cada um de se fechar no seu gueto, na sua própria paróquia ou na sua própria capelinha, e começar a fazer trabalho em conjunto, dar a conhecer o que se vai fazendo num sítio, no outro, para que juntos, de mãos dadas, consigamos ir mais adiante do que sozinhos somos capazes de fazer. João Pedro, diga-me uma coisa, como é que descobriu a sua vocação? Portanto, a minha vocação começou desde muito cedo. Se calhar hoje em dia já se põe a questão vocacional mais quando se anda na universidade ou no mundo de trabalho, portanto, numa idade mais avançada. Penso que eu ainda sou, se calhar, de umas vocações já antiga, um bocadinho desde cedo, que ponho a questão do sacerdócio, desde a primária. Portanto, a minha professora primária, há uns anos, dizia-me que num trabalho de catequese que nos foi pedido fazer aí pelo terceiro ano da primária, em que era suposto nós escrevermos ou desenharmos aquilo que gostávamos de fazer quando fôssemos grandes, parece que eu me desenhei a mim a varrer o chão de uma igreja. E expliquei que gostava de servir a igreja nem que fosse a varrer o chão. Ora, eu nem sequer sabia o que era isto de ser padre, o que é que isso implicava. Portanto, Deus já me ia tocando de qualquer forma neste sentido. A caminhada foi-se fazendo e mesmo começando cedo, a gente nunca tem as certezas à partida. É uma descoberta que permanentemente tem que se fazer. Portanto, no quinto ano, depois conhecia, eu estudava ali no Colégio Santo António, portanto, ia ali junto do seminário, fica ali pertinho do seminário, e no seminário trabalhava um senhor, que era um senhor padre, que era o Monsenhor Nunes Pereira. Tinha uma oficina, uma pequena oficina, onde fazia trabalhos em madeira, de xilogravura, trabalhava aí. E muitas vezes algumas turmas costumavam ir lá fazer uma visita a essa oficina. Então também fui numa dessas visitas, foi aí que conheci o Monsenhor Nunes Pereira, e desde aí travou-se ali como que uma certa amizade. E eu, à sexta-feira à tarde, quando não tinha aulas, costumava ir para lá, juntamente com o meu irmão, passar algum tempo com ele. Foi então que, a certa altura, lhe perguntei, disse que gostava de ser padre, se ele me podia fazer a inscrição para o chamado pré-seminário. E fiz algumas questões, como é que eram os seminários, se dormiam juntos, se eram camaradas, se eram quartos sozinhos. Então, tinha algumas questões, também foi com ele que tive essa primeira abordagem também àquilo que era o seminário. Portanto, a partir daí ele depois foi fazer então a inscrição comigo, do pré-seminário, e desde o quinto ano que fiz essa caminhada em pré-seminário até ao nono ano. Portanto, uma caminhada que se faz assim desde pequenino, sem que à partida hajam certezas É uma descoberta que se vai fazendo. Espero ter luz para dar. Espero estar perto, mais perto do que estou. Espero ver paz em ti nascer. Espero ser mais do que sou. Seja o que for que te possa dar, seja onde for que tu possas estar, quero descobrir como é de alcançar, seja o que for, seja o que for. Vejo-te esconder atrás de frases tais. Quero ter forças para te dar. Quero ser capaz de mais. Seja o que for que te possa dar, seja o que for que tu possas estar, quero descobrir como é de alcançar, seja o que for, seja o que for que te possa dar, seja onde for que tu possas estar, quero descobrir como é de alcançar, seja o que for. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o diácono João Pedro, um jovem que vai ser ordenado padre neste dia em que sai este programa. Estamos na parte final do nosso programa. O João Pedro há pouco falava como é que descobriu a vocação. Eu, relacionado com isso, lhe coloco mais uma questão. E a sua família, como é que reagiu? Aceitaram? A minha família, tenho essa alegria de dizer que aceitou desde o primeiro momento, ainda que por entre lágrimas, ainda que tendo essa dificuldade de dar a Deus também um filho. Apesar disso, posso agradecer a Deus o apoio que eles me têm dado desde o primeiro momento. Lembro-me do primeiro dia em que disse à minha mãe que queria ser padre, ela estava a fazer o comer na cozinha. E eu fui lá e disse, portanto ainda muito novo, disse que gostava de ir para a padre. E a minha mãe, então mas agora deixas-me aqui, depois vais para longe. Tínhamos de ir para Aveiro para o chamado seminário menor ao 10º ano. Portanto, lembro-me da expressão dela, dizer que quem é que depois ia cuidar de mim, quem é que me dava miminhos, depois ia para lá, passava fome. Pronto, senti de facto o coração de uma mãe que sente sempre essa dor e esse não querer desprender-se de um filho. Mas, apesar de tudo, reconheço que, apesar dessa dificuldade e de mãe, sempre me acompanhou e posso agradecer a Deus isso mesmo. Sim, senhor. Olha, como responsável pelos jovens, uma vez que lhe tem estado atribuído jovens e certamente outras coisas, o que é que acha das jornadas? As Jornadas Mundiais da Juventude, portanto, é sempre um acontecimento bonito e importante, porque temos a noção e a consciência de que há mais jovens, para além de nós, a que estamos habituados, que se dizem crentes e que se dizem cristãos. Portanto, há esse valor de umas Jornadas Mundiais da Juventude, portanto, um acontecimento em grande escala, termos a consciência de que, afinal, não estamos sozinhos na fé. Uhum. Há muita gente que se diz cristã e católica, portanto, e diz-lo com alegria, com alegria. Portanto, depois, de facto, as jornadas podem se tornar algo vazio se não há caminhada que prepare isso mesmo. E para estas jornadas temos essa alegria de dizer que houve essa preparação e até foram dados um conjunto de conteúdos para preparar as jornadas da juventude, com um conjunto de temas. Nesse sentido, penso que é muito importante apostar-se nesses encontros em larga escala, sabendo que tem que se apostar também nos encontros de pequena escala, e mais do que nunca, hoje em dia, um jovem ou um adulto, ou seja o que for, tem que ter um encontro pessoal com Deus, e não só em massa. Portanto, o perigo que pode haver é, havendo um encontro de massas, afinal de contas, não haver um encontro pessoal com Deus. Mas também são importantes, não é? Tanto o encontro em que a gente tome consciência de que não estamos sozinhos, como depois haver aquela caminhada que se faz todos os dias, se calhar ao longo de um ano e ao longo de vários anos, em que pessoalmente e individualmente também somos convidados a fazer o caminho de encontro com Deus. As jornadas permitem, de facto, isso que está a dizer, permitem um antes, permitem um depois, e é esse antes e depois que pode levar a esse encontro com Deus. Portanto, penso que isso é bom. As jornadas em si, pois, como diz, de facto, aquele movimento, aquela massa, chamemos-lhe o que quisermos, não há dúvida nenhuma que aquilo toca com as pessoas, porque somos todos a pensar da mesma forma, não é? Quer dizer, portanto, aquilo é algo que nos diz a mesma coisa a todos. E eu penso que isso pode arrastar, e arrasta certamente muita gente. Sim, ver outras formas de ser igreja, penso que é muito enriquecedora, ver que não estamos sozinhos, mas também descobrir outras formas de viver a fé, descobrir outras dinâmicas, penso que só aumenta também aquilo que é a fé em cada um. E só ajuda a amadurecer a própria fé e a própria experiência de encontro com Deus. As próximas jornadas vão ser em 2013, já não falta muito, estamos quase em 2012. Sim. João Pedro vai ter que fazer um esforço para ir ao Brasil, não é? Para ir ao Rio de Janeiro. Eu acho que era importante ir, portanto, pronto, eu sinto-me, aliás, ainda outro dia eu dizia ao Padre Orlando, portanto, eu sinto-me entusiasmado com as jornadas, ou porque passam muitos jovens e muitas pessoas responsáveis pelos jovens, e que se falam muito das jornadas, e eu acho que sim, portanto, penso que, pronto, isto arrasta, puxa, penso que é importante, não sei, olha, mas isso é para ficar a refletir. Pois, tentaremos, não é? Sendo que é um bocadinho mais caro do que ser aqui ao lado, em Espanha. É mais complicado. João Pedro, olha, o nosso tempo está praticamente no fim. Eu não sei se quer referir assim mais alguma coisa, não tenciono perguntar-lhe mais nada. Se desejar referir alguma coisa. Eu gostaria de dizer que isto de ser padre não é porque ou se teve um desgosto de amor ou porque alguma coisa correu mal na nossa vida. Penso que ainda vai havendo essa ideia de que um padre é porque, por uma razão ou outra, pronto, resolveu ir para padre. Penso que mais do que nunca há que dizer que ser padre é um caminho de felicidade antes de tudo. Portanto, só nesse sentido é que se percebe que alguém queira ser padre. E não porque quer, mas porque lhe é confiada essa missão por Deus. E tem essa vocação, de facto, não tem que ser obrigado por ninguém. Nem muito menos pelos pais, nem pela sociedade que faz pressão para que haja mais padres. É um caminho que se faz na consciência de que Deus nos chama. E depois que é um caminho de felicidade, de facto. Há muito trabalho, há muitas coisas para fazer, há poucos padres, mas isso nunca deve ser motivação para alguém ser padre. A motivação tem que ser sempre uma forma de nós sermos felizes e de, por aí, também sermos capazes de ajudar outros a ser felizes, permitindo o encontro com Deus. só nesse sentido é que faz, é que é importante hoje haver padres. Portanto, padres como que fazem caminho de felicidade. Ser padre, portanto, é porque se tem vocação, é porque se descobriu, é porque se tem vontade de seguir essa vocação, e isso é extremamente importante. Só uma pessoa tacanha pode dizer que se vai para padre por um desgosto de amor, de modo nenhum. Portanto, vai-se para padre porque, de facto, se viver a vocação com fidelidade, é-se verdadeiramente feliz, e isso só se encontra se, de facto, a pessoa seguir a vocação. Eu já tenho dito e volto a repetir, o meu parco costuma dizer que não inveja os casais, por mais felizes que eles sejam. Isto é sinal de que ele se sente feliz na vocação que tem. E eu costumo dizer a brincar que eu também não me vejo a situação dele, porque o meu caminho não é ser padre, é ser leigo, e portanto cada um na sua vocação deve de facto esforçar-se por viver o melhor possível, porque só assim será verdadeiramente feliz. Eu creio que é isso. João Pedro, olha, eu agradeço-lhe, portanto, a disponibilidade que tive para estar aqui, não é? Quero lhe desejar saúde, mas também muito trabalho nessa nova missão. O mundo está sequioso de Deus. Aliás, o João Pedro há pouco dizia, as pessoas seguem, querem Deus até sem o conhecerem, não é? Quer dizer, e quer seja, e em todo lado e em todo mundo. Portanto, o mundo está sequioso de Deus, mesmo sem as pessoas por vezes se aperceberem. Portanto, e é necessário que apareçam verdadeiros discípulos para matar a fome espiritual daqueles que já a sentem, mas também aqueles outros a quem é necessário provocar o apetite. Muito obrigado por esta oportunidade também que me deram, também de estar aqui presente e testemunhar também aquilo que é a minha caminhada e a minha alegria em seguir a Deus. Certo, e creio que não será a última. Depois, quando for padre, certamente lhe farei um convite, não digo já, mas depois para o ano a gente vai conversar, se Deus quiser. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.